a fecheiro 100. Bri ficou a vê-lo de costas por alguns momentos, depois desamarrou os cordões do chapéu e veio sentar-se ao meu lado numa pedra. As mãos dela tremiam ligeiramente. Respirou fundo e agarrou os joelhos para as imobilizar. Há alguma coisa que eu possa fazer agora para ajudar? Perguntou ela, com um sinal da cabeça na direção da minha caixa de remédios aberta. Quer que eu vá buscar alguma coisa? Abanei a cabeça. Não, tenho tudo o que preciso. Não há nada a fazer a não ser aguardar. Fiz uma leve careta. É a pior parte. Ela fez um ruído de relutante concordância. Depois relaxou com visível esforço. Examinou o equipamento à espera, com o senho ligeiramente franzido. O fogo, a água a ferver, a mesa portátil, a grande caixa de instrumentos e o embrulho mais pequeno, que era o meu estojo de emergência. O que é que tem ali dentro? Perguntou ela, empurrando a mala de lona com a ponta da bota. Álcool e ligaduras, um escalpelo, fórceps, a serra de amputação, torniquetes. Eles trarão os feridos para aqui se puderem, ou para outro dos cirurgiões. Mas se eu tiver de ir até um homem ferido no campo de batalha, alguém muito mal que não possa andar ou ser carregado, posso levar este estojo e ir imediatamente. Ouvi-a engolir em seco. E quando ergui os olhos para ela, as sardas destacavam-se na cana do seu nariz. Ela anuiu com a cabeça e inspirou fundo para falar. Mas o seu rosto mudou repentinamente, transformando-se comicamente da seriedade à repugnância. Cheirou o ar desconfiada, o nariz comprido enrugando-se como o focinho de um papa-formigas. Eu também conseguia sentir o cheiro, o fedor de fezes frescas que vinha do bosque diretamente por trás de nós. É bastante normal antes de uma batalha, disse eu em voz baixa, tentando não me rir da sua expressão. Não estão preparados, coitados. Ela pigarreou e não disse nada, mas vi-lhe o olhar deambular pela clareira, pousando ora num homem, ora noutro. Eu sabia no que ela estava a pensar. Como era possível? Como é que alguém podia olhar para um grupo tão compacto e ordenado, a cabeça inclinada para ouvir as palavras de um amigo, o braço esticado para pegar num cantil, o rosto mudando de um sorriso para um olhar carrancudo, os olhos iluminados e os músculos retesados, e visualizar rotura, lesão, fratura e morte? Não era possível. Era um ato da imaginação que estava além da capacidade de quem jamais vira essa transformação obscena em particular. Mas podia, no entanto, ser recordada. Tossi e inclinei-me para a frente, na esperança de nos distrair às duas. O que é que disseste ao teu pai? Perguntei pelo canto da boca. Quando chegaste e falaram em gaélico? Ah, isso! Um leve rubor aliviou momentaneamente a sua palidez. Ele estava-me a ranger os dentes. Perguntou se eu achava que isto era uma brincadeira. Se eu pretendia deixar o meu filho órfão, arriscando a vida ao mesmo tempo que o Roger arriscava a dele. Afastou alguns fios de cabelo vermelhos da boca e sorriu-me nervosamente. Então eu disse-lhe que se era tão perigoso, porque é que ele arriscava fazer de mim uma órfã, mantendo-a assim aqui? Eu ri-me, embora também baixinho. Não é perigoso para si, pois não? Perguntou ela, inspecionando o acampamento da milícia. Quer dizer, aqui atrás? Abanei a cabeça. Não. Se a batalha se aproximar, nós mudar-nos-emos imediatamente. Mas eu não acho. Fui interrompida pelo som de um cavalo que se aproximava rapidamente e já estava de pé juntamente com todo o resto do acampamento quando o mensageiro apareceu. Um dos ajudantes de campo de Tryon, com cara de menino, pálido de agitação contida. Estejam prontos, disse ele desmontando do cavalo quase sem fôlego. E o que acha que estamos a fazer desde o amanhecer? Perguntou Jamie, impaciente. Em nome de Deus, o que é que está a acontecer, homem? Muito pouco, aparentemente. Mas esse pouco era muito importante. O ministro, do lado dos reguladores, viera negociar com o governador. Um ministro? Interrompeu Jamie. Um quaker, quer você dizer? Não sei, senhor, disse o ajudante de campo, aborrecido por ter sido interrompido. Os quakers não têm clérigos. Qualquer um sabe disso. Não. Era um ministro chamado Caldwell, o reverendo David Caldwell. Independentemente da afiliação religiosa, Tryon não se deixara comover com o apelo do embaixador. Ele não podia e não queria negociar com uma turba de arruaceiros e ponto final. Se os reguladores dispersassem, ele prometeria considerar qualquer queixa justa colocada diante dele de maneira apropriada. Mas deveriam dispersar no espaço de uma hora. No espaço de uma hora, dentro de uma hora, resmunguei baixinho, um pouco enlouquecida com a espera. Jamie resmungou também, tirou o chapéu e o sol brilhou no seu cabelo ruivo. Bree deu uma risadinha contida de espanto e divertimento. Uma hora, resmungou ela por sua vez. Ele não poderia, mas ele pode, disse eu sotto voce, e receio muito que o faça. Pela centésima vez naquela manhã, olhei para a cortina de salgueiros, através da qual Roger desaparecera na sua missão. Uma hora, repetiu Jamie, em resposta à mensagem do ajudante de campo. Ele olhou na mesma direção para o rio. Quanto tempo falta? Talvez meia hora. O ajudante de campo repentinamente pareceu ainda mais jovem do que era. Engoliu em seco e pôs o chapéu na cabeça. Tenho de ir, senhor. Fique atento ao canhão e boa sorte. Para si também. Jamie tocou no braço do ajudante de campo em despedida. Em seguida deu uma palmada na garupa do cavalo com o chapéu, impulsionando-o a ir embora. Como se tivesse sido um sinal, o acampamento despertou para um frenesim de atividades, antes mesmo que o ajudante de campo do governador tivesse desaparecido no meio das árvores. As armas, já preparadas e carregadas, foram verificadas mais de uma vez. As fivelas, abertas e fechadas novamente, os distintivos polidos, os chapéus batidos da poeira, as rosetas afixadas, as meias puxadas para cima e firmemente presas com uma liga, os cantis abanados para se certificarem de que o seu conteúdo não se tinha evaporado no último quarto de hora. Era contagiante. Eu vi-me correr os dedos novamente pelas fileiras de frascos de vidro na minha caixa, os nomes a repetir-se e a confundir-se na minha mente, como as palavras de alguém a rezar pelas contas de um rosário, a razão perdida no fervor da súplica. Alecrim, atropina, lavanda, óleo de cravinho. Bree destacava-se pela sua imobilidade no meio de toda aquela agitação. Permaneceu sentada na sua pedra, sem fazer qualquer movimento, exceto a leve ondulação das suas saias com a brisa, os olhos fixos nas árvores distantes, e eu ouvia-a dizer alguma coisa baixinho. E virei para ela. O que é que disseste? Não está nos livros. Ela não tirou os olhos das árvores, e as suas mãos estavam entrelaçadas com força no colo, torcendo-se como se ela pudesse fazer Roger aparecer por entre os salgueiros. Ergueu o queixo, gesticulando na direção do campo, das árvores, dos homens à nossa volta. Isto, disse ela, não está nos livros de história. Eu li sobre o massacre de Boston. Eu vi isto lá, nos livros de história. E eu vi isto aqui, no jornal, mas nunca vi isto lá. Nunca li sequer uma palavra sobre o governador Tryon, ou a Carolina do Norte, ou sobre um lugar chamado Alamance, portanto não vai acontecer nada. Falava impetuosamente, desejando que fosse verdade. Se tivesse havido uma grande batalha aqui, alguém teria escrito alguma coisa a respeito disso. Ninguém o fez, portanto não vai acontecer nada. Nada. Espero que tenhas razão, disse eu, sentindo o frio na base da minha espinha desfazer-se um pouco. Talvez ela tivesse razão. Certamente não podia ser uma das principais batalhas, pelo menos. Estávamos há apenas 4 anos da deflagração da Revolução. Até mesmo as pequenas escaramuças anteriores àquele conflito eram muito conhecidas. O massacre de Boston acontecera há pouco mais de um ano. Uma luta de rua. Um confronto entre uma turba e um pelotão de soldados nervosos. Insultos gritados. Algumas pedras atiradas, um tiro não autorizado, uma saraivada de pânico e 5 homens mortos. Fora noticiado com um indignado editorial num dos jornais de Boston. Eu vira a reportagem na sala de Jocasta. Um dos seus amigos enviara-lhe um exemplar. 200 anos mais tarde, esse breve incidente seria imortalizado em livros escolares, como prova da crescente insatisfação dos colonos. Olhei para os homens à nossa volta, que se preparavam para lutar. Sem dúvida, se fosse acontecer aqui uma grande batalha, um governador a sufocar o que essencialmente era uma revolta de pagadores de impostos, seria digno de registro. No entanto, isso era teoria. Eu estava desconfortavelmente consciente de que nem a guerra, nem a história levaram muito em conta o que deveria acontecer. Jamie estava ao lado de Gideon, que tinha sido amarrado a uma árvore. Ele entraria na batalha com os seus homens, a pé. Tirava as suas pistolas do alforje, guardando as munições extra na bolsa do seu cinto. Estava com a cabeça inclinada, absorto nos pormenores do que fazia. Senti uma necessidade premente e repentina. Precisava de lhe tocar. Eu precisava de dizer alguma coisa. Tentei dizer a mim mesma que Bree tinha razão. Aquilo não era nada. Provavelmente nem um único tiro seria disparado. E, no entanto, estavam aqui 3.000 homens armados nas margens do Alamance, e a noção de derramamento de sangue zumbia e sussurrava entre eles. Deixei Brianna sentada na sua pedra, com os olhos ardentes, fixos no bosque, e corri para ele. Jamie, disse eu, colocando-lhe a mão no braço. Foi como tocar num fio de alta tensão. A energia zunia dentro do isolamento da sua carne, pronta para eclodir numa explosão de luz crepitante. Dizem que uma vítima de eletrocução não consegue soltar-se, simplesmente fica agarrada ao fio, impossibilitada de se mover ou de se salvar, enquanto a corrente queima através do seu cérebro e do seu coração. Ele colocou a mão sobre a minha e olhou para mim. Anigiadon, disse ele esboçando um sorriso. Vieste desejar-me boa sorte? Retribuí o sorriso da melhor maneira que pude, embora a corrente chiasse pelo meu corpo, enrijecendo-me os músculos do rosto à medida que queimava. Não podia ver-te partir sem dizer alguma coisa. Suponho que boa sorte é suficiente. Hesitei. As palavras comprimiram-se-me na garganta com a repentina necessidade de dizer muito mais do que o tempo permitiria. Finalmente disse apenas o mais importante. Jamie, amo-te. Tem cuidado. Ele dizia não se lembrar de Culloden. Questionei-me repentinamente se essa perda de memória se estendia às horas, mesmo antes da batalha, Quando ele e eu nos despedimos, então olhei dentro dos seus olhos e vi que ele não se tinha esquecido. Boa sorte é suficiente, disse ele. E a sua mão apertou a minha, igualmente paralisado com a corrente que corria entre nós. Amo-te, é muito melhor. Ele tocou-me na mão, ergueu-a dele e acariciou-me o cabelo, o rosto, olhando-me nos olhos como se quisesse capturar a minha imagem naquele momento, para o caso de ser a última vez que me via. Irá chegar o dia em que tu e eu nos separaremos outra vez, disse ele, docemente, por fim. E os seus dedos roçaram os meus lábios, leves como o toque de uma folha a cair. Sorriu debilmente. Mas não vai ser hoje. As notas de uma corneta soaram através das árvores distantes, mas penetrantes como o trinado de um pica-pau. Virei-me. Brianna continuava sentada, imóvel como uma estátua na sua pedra, a olhar na direção do bosque. Capítulo 64. Sinal de ataque. Observem quando em marcha. O disparo de 3 tiros de canhão será o sinal para formarem a linha de batalha. E 5, o sinal de ataque. Ordem de batalha, William Tryon. Roger afastou-se lentamente do acampamento dos reguladores, esforçando-se para não correr nem olhar para trás. Alguns insultos e ameaças foram-lhe dirigidos, mas quando se distanciou para o interior das árvores, a multidão já perdera interesse nele, atraída novamente para a sua efervescente controvérsia. Passava de meio-dia e era um dia quente para maio, mas ele tinha a camisa encharcada de suor e colada ao corpo como se fosse julho. Parou assim que ficou longe de vista. A sua respiração estava acelerada e sentia-se zonzo, ligeiramente nauseado com os efeitos colaterais da adrenalina. No centro daquele círculo de rostos hostis, ele não sentira nada, absolutamente nada. Mas agora, distante da ameaça, os músculos das suas pernas tremiam e os seus punhos doíam-lhe da força que fizeram quando estiveram crispados. Abriu as mãos, fletiu os dedos rígidos e tentou acalmar a respiração. Afinal, talvez tenha sido um pouco mais como o canal da Mancha à noite e as baterias antiaéreas do que ele imaginara. Mas ele conseguira regressar. Iria para casa, para a sua mulher e para o seu filho. O pensamento deu-lhe uma estranha agonia, um alívio profundo e um pesar ainda mais profundo, totalmente inesperado pelo seu pai, que não tivera tanta sorte. Uma brisa leve brincava em seu redor, levantando-lhe o cabelo úmido no pescoço com um sopro de bem-vinda frescura. Ele tinha suado a camisa e o casaco e o lenço úmido que tinha ao pescoço deu-lhe a repentina sensação de que iria sufocá-lo. Despiu o casaco e puxou o lenço, arrancando-o com os dedos trêmulos. Em seguida ficou parado, com os olhos fechados e o lenço pendurado na mão, respirando o ar em grandes golfadas, até que a momentânea sensação de enjoo tivesse passado. Trouxe à lembrança a sua última visão de Brianna, emoldurada na porta, com Jamie nos braços. Viu-lhe as pestanas molhadas de lágrimas e os olhos redondos e solenes do bebê, e sentiu novamente a profunda sensação que experimentou na cabana com Husband, uma visão de beleza, uma convicção de alegria que lhe apaziguou a mente e acalmou a alma. Ele iria voltar para eles. Era tudo o que importava. Ao fim de um momento, abriu os olhos, pegou no casaco e foi-se embora, começando a sentir-se mais calmo fisicamente. apesar de não mentalmente, enquanto percorria o caminho de regresso na direção do rio. Ele não trazia husband a Jamie, mas conseguira tanto quanto o próprio Jamie teria conseguido. Era possível que a multidão não era um exército, o que quer que Tryon pensasse deles, fosse realmente dissolver-se, dispersar e voltar para casa, privada até mesmo do leve resquício de liderança que Husband oferecia. Assim esperava. Ou talvez eles não o fizessem. Outro homem podia surgir da turba enfurecida, alguém apto a assumir o comando. Um pensamento atingiu-o com uma frase relembrada da confusão perto da cabana. Veio oferecer termos diferentes dos apresentados pelo Caldwell? O homem de barba negra fizera-lhe esta pergunta. E antes, apenas indistintamente ouvida através das batidas na porta da cabana, enquanto rezava com o husband, não há tempo para isto, gritara alguém. Caldwell voltou do governador. E outra pessoa acrescentara em tom de desespero. Uma hora, Herman. Ele deu-nos uma hora, não mais do que uma hora. Merda, disse ele em voz alta. David Caldwell, o ministro presbiteriano que realizara o seu casamento com Bree, tinha de ser, evidentemente, o ministro fora falar com Tryon como representante dos reguladores e fora rejeitado com um aviso. Uma hora, não mais do que uma hora. Uma hora para se dispersarem, para se irem embora pacificamente, ou uma hora para responderem a algum ultimato. Ele olhou para cima. O sol estava lá no alto. Passava um pouco depois do meio-dia. Vestiu o casaco e enfiou o lenço de pescoço no bolso, ao lado da bandeira de tréguas não utilizada. O que quer que significasse a dádiva daquela hora, obviamente ele precisava de se ir embora. O dia ainda estava quente e luminoso. O cheiro da erva e das folhas das árvores estava carregado da seiva pujante. Agora, entretanto, a sua noção de urgência e a lembrança dos reguladores a zumbir como vespas privavam-no de qualquer apreciação das belezas da natureza. Mesmo assim, algum resquício de paz permanecia no fundo do seu ser, enquanto caminhava apressadamente na direção do rio, um fraco eco do que sentira na cabana. Aquela estranha sensação de reverência tinha permanecido consigo, oculta, mas acessível, como uma pedra lisa no seu bolso. Revirou-a na sua mente enquanto caminhava, alheio ao mato e às ervas daninhas que se lhe agarravam à roupa. Que estranho, pensou. Nada tinha realmente acontecido. E, de facto, toda a experiência lhe pareceu muito simples. Não houve nada de sobrenatural ou do outro mundo. E, no entanto, tendo visto através daquela específica luz clara, não poderia esquecê-la. Conseguiria explicá-la a Brianna? Questionou-se. Um galho pendente roçou-lhe pelo rosto e ele estendeu a mão para o afastar, sentindo uma leve surpresa com o brilho verde e frio das folhas, a estranha delicadeza das suas extremidades, pontiagudas como facas, mas leves como papel. Um eco débil, mas reconhecível, do que ele vira antes, aquela beleza penetrante. Via Claire isto? Pensou ele repentinamente. Veria ela o toque de beleza nos corpos, sob as suas mãos? Seria talvez por isso que ela se tornara uma curandeira? Roger sabia que Husband vira também isso. Havia partilhado essa percepção e abandonara o campo, incapaz tanto de praticar violência como de incentivar. E quanto aos seus próprios princípios, supunha que continuassem os mesmos, se não pretendia alvejar ninguém antes, muito menos agora. Os aromas da primavera ainda pairavam no ar e uma pequena borboleta azul flutuou perto do seu joelho, sem nenhuma preocupação aparente. Ainda estava um belo dia de primavera, mas toda a ilusão de tranquilidade tinha desaparecido. O cheiro de suor, terra, medo e raiva que parecia pairar no ar do acampamento permanecia nas suas narinas, misturando-se aos cheiros mais limpos de lírios do bosque e água. E quanto aos princípios de Jamie Fraser, questionou-se, rodeando o bosquete de salgueiros que marcava o local onde podia atravessar o rio Avau. Ele frequentemente questionava-se sobre o que funcionava para Fraser, não só porque gostava do homem, mas pela sua curiosidade mais fria de historiador. Roger tomara a sua própria decisão em relação a este conflito, ou tê-la-ão tomado por ele. Não podia em sã consciência fazer mal a qualquer pessoa, embora pensasse que podia defender a própria vida, se necessário. Mas e Jamie? Tinha quase a certeza de que as simpatias de Jamie, neste caso, estavam com os reguladores. Também achava provável que o seu sogro não tivesse nenhuma noção de lealdade pessoal para com a coroa, com juramento ou não. Certamente nenhum homem poderia ter sobrevivido a Culloden e a tudo o que se seguiu e assumir a noção de que devia lealdade ao rei de Inglaterra, quanto mais a algo mais primordial. Não, não há coroa. Mas talvez a William Tryon? Também não havia ali nenhuma lealdade de natureza pessoal. Mas definitivamente havia um sentimento de obrigação. Tryon convocara Jamie Fraser e ele fora. Considerando as condições em que se encontrava, não tivera grande escolha no que a isso dizia respeito. Mas, tendo vindo, lutaria? Como poderia não o fazer? Tinha de liderar os seus homens? E se chegassem ao ponto de travar uma batalha? Roger olhou por cima do ombro, como se a nuvem de ódio que pairava sobre o exército dos reguladores pudesse ser agora visível, inflamando-se soturna acima das copas das árvores. Sim, ele teria de lutar, independentemente de quais pudessem ser os seus sentimentos particulares neste assunto. Roger tentou visualizar-se a si próprio a apontar um mosquete a um homem com quem não tivera nenhuma discussão e a puxar o gatilho. Ou pior ainda, arremeter-se contra um vizinho de espada na mão, estressalhando o crânio de Kenny Lindsay, por exemplo. Não conseguia sequer imaginar. Não era de admirar que Jamie tivesse procurado a ajuda de Husband para terminar o conflito antes que começasse. No entanto, Claire dissera-lhe uma vez que Jamie lutara em França como mercenário quando ainda era jovem. Ele com certeza tinha matado homens contra os quais não tinha nenhuma rixa. Como?